Gatilhos mentais. Um nome bonitinho, quase carinhoso, para uma ferramenta que explora os espaços de distração do seu cérebro e acabam convencendo você a gastar uma grana em um produto ou serviço que muitas vezes não estava precisando. Hoje, eu começo uma série em que vou te apresentar 21 dessas estratégias que acabam usando para cima de nós com o objetivo de desarmar as nossas defesas e, assim, tomar o nosso suado dinheirinho. Posso entrar? E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. Essa semana tem uma ótima notícia para contar para você. O Balanço Focado já existe há algum tempo e tem o propósito de ajudar o Brasil a ser um país mais produtivo. Para esse trabalho não ser feito sozinho, pois é um objetivo ousado e difícil, abrimos a oportunidade de patronos aderirem a essa causa. E nas duas últimas semanas, saímos de 4 apoiadores do trabalho para 9. Sim, agora temos 9 guerreiros, 9 protagonistas junto aqui comigo, para ajudar o Brasil a ser mais produtivo. Aos 4 que já estavam nos apoiando, Matheus, Paulo, Rafael e Felipe, e agora aos novos 5 integrantes, Eduardo Ferrari, Rodrigo Montalvão, Bruno Leuenroth, Josué Cantuária e Luiz Gustavo, o meu muito obrigado. Você quer ajudar também o Balanço Focado? Uma das formas é compartilhando, curtindo e falando aos 4 ventos sobre o nosso material. Nossas redes sociais, o blog e o podcast estão à disposição com farto material sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, gestão, liderança e muitos outros temas que podem ajudar aquele seu amigo que está precisando de uma dica. E você pode fazer isso de outra forma também. É fácil. Vá até o menu Quer Ajudar e escolha a plataforma de sua preferência para contribuir com R$ 5,00 mensais e seja também um patrono do Balanço Focado. R$ 5,00 não paga aquela cerveja na balada, menos ainda o drink da sua companhia. Mas eu reforço, só contribua se você realmente percebe o valor que entregamos aqui. Ei, ei, calma aí. Você que é publicitário, você que trabalha com marketing digital, ou você aí que é fã desses gurus que ensinam como fazer milhões na internet. O meu objetivo é dissecar esses chamados gatilhos mentais para deixar o meu ouvinte mais esperto e não cair em armadilhas. A fazer uma análise crítica sobre a necessidade que tem do produto ou serviço que está sendo oferecido, podendo então tomar melhores decisões sobre como gastar o seu dinheiro. Como efeito colateral, você, ouvinte do Balanço Focado, vai poder descobrir quem usa isso de forma autêntica, cumprindo fielmente aquilo que promete. Eu, particularmente, não sou um crítico das ferramentas de vendas que ajudam bons produtos e serviços a encontrarem os seus consumidores. Mas eu sou um crítico feroz de quem usa essas técnicas para enganar, para ludibriar e só garantir a sua meta sendo batida. Imagine que os gatilhos mentais são um martelo. O seu uso em mãos hábeis constrói coisas boas, como uma cadeira, uma mesa. E isso é bom para as pessoas. Mas um martelo, em mãos erradas, pode ser usado para fazer o mal. Sacou que o problema não é a ferramenta? É com esse espírito que eu vou apresentar 21 gatilhos mentais em 3 episódios aqui do Balanço Focado, 7 por episódio, mostrando o gatilho mental, como ele te influencia e exemplos negativos e positivos do uso de cada um. Eu acho que eu vou ser muito xingado no Twitter. Primeiro gatilho: escassez. Esse gatilho tenta passar a sensação para você que aquela oportunidade que está sendo apresentada é muito rara, muito difícil de conseguir. e não aproveitá-la desencadeia em você uma sensação de perda, e perder dói. Já viu aquela propaganda ou anúncio na TV apresentando um produto ou serviço e dizendo que os 50 primeiros compradores vão obter uma vantagem especial? Ou então aquele curso que só restam poucas vagas disponíveis? Uma forma de fazer aplicação da escassez são, por exemplo, shows e eventos, com os famosos lotes de vendas que, quando está distante da data, são mais baratos e vão ficando mais caros à medida que se aproximam do show ou do evento. O uso da estratégia da escassez não é um problema em si, pois escassez é algo que gera valor mesmo. Caso contrário, um diamante não seria mais valioso que uma barra de alumínio. E se o aplicador dessa estratégia a faz com convicção e de forma honesta, tá tudo certo. Um bom exemplo do uso legal da escassez é o do Rodrigo Gurgel. Alguns de seus cursos possuem só 15 vagas, e isso é por conta do modelo de curso que ele aplica. Dedicação exclusiva aos alunos e uma verdadeira imersão para que ele faça a entrega do que promete. Para mim, um excelente exemplo do bom uso da escassez. A diferença entre quem faz o certo e quem parte para a picaretagem é a transparência. Se o vendedor te aplicar a escassez no momento do fechamento da venda, quando você ainda está titubeando se vai comprar ou não, é quase certeza que ele está fazendo isso só para te induzir a comprar. Quem gera a escassez de forma correta deixa isso claro desde o início. Segundo gatilho: urgência. Esse gatilho te força a tomar uma decisão, criando uma expectativa em você de que, se você não tomar uma decisão rápida, vai perder a oportunidade. Para mim, é uma das mais canalhas, pois a urgência é totalmente artificial. É para te induzir a não ter a sensação de perder algo que você só acha que vai perder. Quando eu ainda assistia televisão aos domingos, hoje eu não faço isso mais, lembro direitinho de uma loja de departamentos fazendo uma propaganda que tinha o jargão: é só amanhã. Acredito que você já deva ter ouvido isso. Só que na prática, se você não fosse na segunda-feira comprar aquele produto anunciado, e fosse na terça-feira, por exemplo, era praticamente certeza que continuaria a ter o produto e o preço também era o mesmo da oferta do dia anterior. Sacou a malandragem? Outro grande exemplo de ativação da urgência. O vendedor vira para você e fala: vamos fechar? Eu não sei se consigo manter essa vantagem que estou te dando hoje, se não fecharmos agora. Malandragem pura também. Mais um exemplo do uso da urgência que para mim é artificial. Páginas de vendas online que põem um cronômetro regressivo apresentando o fim do potencial de uma oferta. Esses sites de vendas de produtos chineses têm usado muito isso, e alguns influenciadores, produtores de conteúdo digital também estão usando esse tipo de estratégia. Quer saber como descobrir se é malandragem ou não? Faça o teste quando você não estiver precisando do produto. Sem a pressão imposta artificialmente, você consegue fazer essa conferência sem ter a emoção sendo influenciada. E aí é fácil. Se o produto ou serviço continuar disponível, continuar com o mesmo valor depois do cronômetro ter zerado, você está em uma armadilha. Se a oferta deixar de existir, se o preço mudar, saiba que está em frente de alguém que é honesto contigo e que o uso é para te atrair e comprar mesmo com aquela vantagem honesta. Terceiro gatilho: a autoridade. O gatilho da autoridade tem um seleto grupo de estratégias para uso. Consiste em conferir credibilidade ao produto ou serviço usando uma imagem de alguém que transparece essa credibilidade. É uma transferência. Você já deve ter visto propagandas de creme dental e uma frase famosa: dentistas recomendam. Pronto, além de todos os atributos daquela marca de creme dental, você deve comprar essa marca específica porque dentistas recomendaram. E como são especialistas em dentes, o produto ganhou essa autoridade. Um uso também da mesma estratégia são remédios específicos e que um médico recomenda. Só que aí, o médico acaba apresentando o seu CRM, tentando dar ainda mais credibilidade. Uma outra forma de uso da autoridade é a construção de uma reputação acerca de um determinado tema, conferindo a você essa autoridade. Então, a produção de conteúdo sobre esse tema, palestrar sobre esse tema, dar aulas sobre esse tema específico, é também uma forma de uso da autoridade. Como sei que o uso do gatilho da autoridade está no charlatanismo? Bom, sempre que a autoridade estiver genérica, assim, especialistas disseram, dentistas recomendam, médicos afirmam, essas expressões sempre tentam transferir uma autoridade, mas sem um compromisso real. Mesmo que a autoridade se anuncie, como é o caso de médicos e dentistas que dão o seu nome, o seu CRM ou CRO, é bom tomar cuidado, porque geralmente eles foram pagos para poder emitir aquela opinião. Outra malandragem sobre autoridade é quando o cidadão se autodenomina de algo que aparenta autoridade, mas que é, no fim das contas, totalmente vazio de conteúdo que agrega valor de verdade. Que tipo de autoridade, então, é verdadeira? Vamos lá. Em uma campanha de vacinação, as declarações de um médico que se identifica e que não tenha recebido valores financeiros para dar essa opinião pode ser considerado um uso adequado da autoridade por transferência. Outro uso legal é quando, de fato, uma pessoa possui um tremendo conhecimento sobre um determinado tema, devido ao seu estudo, à sua prática de vários anos. Mas esse tipo de autoridade não é aquele que foi autodeclarada apenas. É uma autoridade que terceiros reconhecem. Daqui a pouco eu vou falar de prova social, que é um pouco diferente disso. Assim, para ter autoridade, além de estudar bastante, praticar bastante aquilo que você se tornou fera, outras pessoas precisam reconhecer que você é fera naquele assunto. Quarto gatilho, reciprocidade. O gatilho da reciprocidade é um dos mais fáceis de identificar. Seu uso implica te oferecerem algo de graça para que você se sinta impelido a consumir algo em troca. Um registro de que se tem história sobre o uso desse gatilho foi com integrantes das seitas de Hare Krishnas em aeroportos. Um deles oferecia flores às pessoas que saíam do desembarque. Logo próximo à saída do aeroporto, outros integrantes apresentavam pedidos de doação para a caridade, e por conta da flor oferecida pouco antes, o índice de doações era bem alto. Infelizmente, os coletores de lixo logo depois da saída do aeroporto ficavam cheios de flores. Não é difícil perceber a reciprocidade. Todas as vezes que um e-book é oferecido de forma gratuita, ele tem a intenção de gerar em você a ativação do gatilho da reciprocidade. Isso permite que uma oferta de venda a ser feita em seguida não seja percebida como uma invasão ou afronta, reduzindo uma potencial agressividade comercial. Para não cair nessa armadilha de se sentir mal por não comprar, você precisa saber de duas coisas. A primeira é que quem produz conteúdo e oferece de graça já sabe que não vai ter todo mundo comprando. A segunda é mais importante. O produto ou serviço oferecido é de vital necessidade para você? Se a resposta for não, não compre, simplesmente. Agora, se você se identificou com a oferta da venda, se você precisa do produto, premie quem te ofereceu algo grátis, mas apenas se o que foi oferecido foi útil. Quinto gatilho, prova social. A maior prova de que o gatilho da prova social funciona é a existência da moda. Quer coisa mais incrível que você perceber pessoas usando um determinado tipo de roupa e de repente passam a usar outro estilo só por conta de um artista ou outras pessoas que ela admira estarem usando aquele tipo de roupa? E o fato dos sapatos das mulheres afinarem o salto, engrossarem o salto, abaixarem o salto e levantarem o salto, e nenhuma dessas mudanças ser relativa ao conforto que o calçado irá proporcionar aos seus pés? Bem-vindo à prova social. Nos processos de vendas, temos o uso da prova social através de depoimentos de outros usuários, que é comum e é muito bacana, pois fica mais difícil você conseguir fazer com que várias pessoas sejam pagas para apresentar uma posição favorável sobre um produto ou serviço e assim deixar ali o seu depoimento. Quer um antídoto para você ficar ainda mais tranquilo? Tente entrar em contato com algumas dessas pessoas que deram depoimento. Troque uma ideia para te apoiar na decisão por comprar ou não o produto ou serviço que usou o gatilho da prova social. E sentindo-se satisfeito, vai fundo. Ou não. Sexto gatilho. Porquê? O gatilho do porquê é, na verdade, a busca pela quebra de objeções. A questão é que o vendedor vai sempre tentar ter uma resposta na ponta da língua para cada objeção que você apresentar. Como que o pessoal usa mal isso? Forçando a barra em argumentos que não chegam nem perto de quebrar alguma objeção sua. Ou pior, forçar uma barra gerando um desconforto enorme. Lembro até de um caso que uma menina estava me oferecendo insistentemente um cartão de crédito que eu já não queria, e educadamente estava explicando isso para ela, quando ela de repente vira e dispara: "Mas se o senhor não usar, como vai saber se não precisa?" E isso foi com uma entonação um tanto quanto agressiva. Na mesma hora, eu pedi para falar com o supervisor dela e mais grosserias vieram para cima de mim. Lamentei profundamente o episódio, pois sei que vendedores de telemarketing sofrem uma pressão muito grande para vender. Mas não é desse jeito que a coisa funciona, né? Um exemplo positivo é quando você tem interesse e necessidade por um produto e serviço e o vendedor busca uma solução ouvindo as dificuldades que você tem e ajuda a construir uma ponte para que você possa chegar ao seu objetivo. Infelizmente, esse tipo de profissional está sendo raro de encontrar. Sétimo gatilho: antecipação. O gatilho da antecipação é ativado quando alguma perspectiva positiva lhe é apresentada antes das coisas realmente acontecerem. Isso traz conforto e nos deixa mais suscetíveis a essa redução de incerteza no futuro. Os exemplos são muito claros para você entender o mecanismo da antecipação. O mais clássico são os trailers de filme anunciados antes daquele filme que você vai assistir. Outro exemplo do gatilho de antecipação são aqueles plantões de vendas de imóveis que possuem uma unidade mobiliada, mostrando como vai ser o futuro apartamento dos potenciais compradores. Aliás, todo o estande de vendas desses plantões te põe em uma atmosfera do que pode vir a ser o imóvel dos seus sonhos. O material visual, os prospects, tudo te induz a acreditar que aquele investimento será o que vai trazer a maior felicidade do mundo no futuro, quando for entregue para você e sua família. Tenha certeza que ninguém vai falar sobre como são reuniões de condomínio em um momento desse. Como tratam-se de eventos futuros, é complicado ter garantias se o que está sendo prometido vai ser entregue de verdade. Aqueles filmes que aparentavam ser muito bons nos trailers se revelaram muitas vezes medíocres. Muitos imóveis comprados na planta trouxeram um pesadelo do atraso da entrega por parte da construtora. Dessa forma, se você está sendo pego pelo bom mocismo da antecipação, convém pesquisar o histórico de quem está te fornecendo o produto ou serviço, e com isso ter uma probabilidade mais acertada do nível de expectativa que você vai depositar. Muito bem, essa foi a primeira leva de 7 gatilhos. Falamos da escassez, da urgência, da autoridade, da reciprocidade, da prova social, do porquê e da antecipação. Aguarde os próximos episódios e nós vamos falar de outros 14 gatilhos mentais. Estamos nos aproximando do fim do nosso programa. Estiveram conosco hoje Matheus, Paulo, Rafael, Felipe, Eduardo, Rodrigo, Bruno, Josué, Luiz Gustavo, você, ouvinte ligado, e eu, que quero só apertar os gatilhos do foco, Fernando Sobrinho. Tchau! Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did.